Então, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria avisar que esta semana finalmente vai entrar em funcionamento o nosso sistema automatizado de inscrição e pagamento, de maneira que não haverá mais esses atrasos, essa coisa do sujeito que tem que ficar escrevendo para a Leila pedindo socorro. Isso tudo vai acabar. Mas, para que isso seja instalado, nós vamos precisar deixar o site fora do ar durante aproximadamente 4 dias, provavelmente de segunda a quinta, né? Ou de terça a sexta, mas de qualquer modo no sábado que vem vamos estar funcionando normalmente. Então espero que vocês tenham paciência durante a semana, ninguém poderá ter acesso ao site. Bom, eu queria ainda insistir no tema da aula passada, enfatizando o seguinte ponto: o estudo da filosofia é, antes de tudo, um treino de percepção e expressão. Isso quer dizer que ele se aproxima muitíssimo, neste aspecto, do treino literário. Existe, por exemplo, um livro que eu sempre recomendo, que é o livro do Jules Paillot, sobre a arte de escrever, que foi usado durante décadas, onde havia treinos como, por exemplo, você olhar uma, digamos, uma sala e você distinguir as várias tonalidades de cor que tinha ali. Quer dizer, você, para além da escala de cores, existe uma série de semitons que têm nomes diferentes. Tá certo? E a lição básica é de estudar arte do estilo universal, preferir sempre o termo específico em vez do termo genérico. Por exemplo, se você está olhando um móvel, você saber o nome do móvel em vez de você designá-lo apenas como pelo nome genérico, como móvel. Então, se você conhece os estilos de várias mesas, por exemplo, você dirá o nome do estilo e não simplesmente mesa. E isso aí faz com que o leitor tenha o equivalente, por assim dizer, visual, auditivo, até táctil das coisas, tá certo? Em vez de ter somente, vamos dizer, um fluxo de palavras ocas. Então, esse treinamento é tão essencial em filosofia quanto na literatura. Como não existe ensino de literatura no Brasil, no curso ginasial, então as pessoas chegam, vamos dizer, a uma faculdade de filosofia com um domínio muito precário da linguagem. E, em cima desse domínio precário, você coloca toda uma terminologia filosófica que lhes vai parecer muito elegante, muito intelectual, e eles vão fazer uma porcaria com isso aí. Vão fazer confusões assim, elementares, que, para quem sabe o que está acontecendo, é um mico tremendo. Agora, eles não percebem o mico, porque estão dentro deles, né? São células de mico, né? Então, existem várias questões filosóficas que elas em si mesmas não têm solução visível, porém constituem um treinamento absolutamente indispensável. A longa discussão entre realistas e nominalistas é um dos mais belos treinos que existe, porque ela coloca em questão exatamente a relação entre nome e coisa. Quer dizer, se aquilo que você está designando é uma ideia, é uma forma ideal, ou é um ente efetivamente existente. Ainda que isso não tenha uma solução teórica, a longa convivência com essa questão afina a sua percepção das situações. Por exemplo, se você dizer, bom, como se formulava na época, existe algo que se chama beleza ou existe apenas entes individualmente belos dos quais você, por abstração, você constrói uma noção de beleza. As duas teses são absolutamente defensáveis e nunca uma delas vai vencer. Por quê? Porque esta tensão entre o universal e o particular, ela é inerente à própria estrutura da realidade. Quer dizer, não existe nenhum ente que não pertença a alguma espécie, ainda que ele seja o exemplar único. Então, isso quer dizer que o aspecto da sua singularidade, da sua particularidade, coexiste com a universalidade de uma maneira, ao mesmo tempo, inseparável e irredutível. Você não consegue reduzir uma coisa a outra e nem a outra a uma. Portanto, é de se supor que esta, esta questão ela não tem solução, porque não é para ter solução, porque você está se confrontando com a própria estrutura da realidade. Né? Mais tarde, o Kant dirá que nós só temos as percepções singulares e que os conceitos universais são produto da razão pura, quer dizer, a razão pura projeta sobre as percepções alguns nomes de relações, como por exemplo possibilidade, existência, impossibilidade, improbabilidade, etc., e assim ordena o mundo. Né? Então, isso quer dizer que o mundo físico, tal como nós o percebemos, seria uma coleção de estímulos mais ou menos caóticos aos quais a nossa mente impõe uma ordem que é uma criação, uma livre criação da razão pura. Tá certo? Essas formas não são subjetivas, porque elas são iguais em todos os seres humanos, elas são as formas da percepção humana em geral, de modo que todos nós percebemos as coisas mais ou menos do mesmo jeito, porque impomos as mesmas formas, né, gerais aos objetos singulares, aos estímulos singulares que nos chegam. A mim isso sempre me pareceu uma impossibilidade pura e simples, e eu percebi isso meditando por coincidência sobre a própria noção da impossibilidade. Impossibilidade é uma noção fundamental na filosofia, porque ela é o que funda a noção de necessidade, o que vai fundar, por sua vez, a noção de uma constância científica, de uma regularidade, de uma lei científica. Né? Quer dizer, nós dizemos que uma lei científica expressa, vamos dizer, uma relação necessária, ou pelo menos probabilisticamente necessária, entre duas coisas. Se é necessário em termos absolutos, se é necessário em termos probabilísticos, para fins dessa discussão não faz a menor diferença. Então, esse elo de necessidade é, vamos dizer, aquele com o qual nós estruturamos praticamente todo o mundo físico que nos rodeia, e que também é a necessidade que orienta a nossa noção de probabilidade e, portanto, de possibilidade. Quer dizer, em cada situação você vê que existem certas coisas que não podem ser mudadas, não podem voltar atrás, e outras que você tem uma certa margem de manobra. Então, eu digo, bom, mas como que a razão pura poderia impor aos dados dos sentidos a noção de impossibilidade se não houvesse uma experiência anterior da impossibilidade? Ora, todos os seres humanos têm a experiência da impossibilidade da maneira mais direta e mais física, mais corporal, desde que nasce. Não é isso? Quer dizer, o bebê que está na cama e que tenta alcançar um objeto que está fora do seu alcance, ele tem a experiência maciça da impossibilidade. Então, eu não creio que essa noção impossibilidade e, portanto, necessidade seja inteiramente uma criação da razão pura. Ela tem algum fundamento, alguma causa na experiência. Então, eu não vejo como se poderia, por exemplo, desenvolver a ciência da lógica sem esta experiência preliminar. Vamos dizer, sem a experiência preliminar da impossibilidade física. Né? Nós podemos dizer que toda impossibilidade física ela é apenas relativa, porque nós podemos conceber, né, um outro mundo onde aquilo que é fisicamente impossível neste mundo fosse possível. Tá certo? Mas isto é apenas uma invenção. Na verdade, a experiência da impossibilidade, eu acho que é uma das primeiras que o ser humano tem. Né? A própria experiência, vamos dizer, da dificuldade, por exemplo, a dificuldade que uma criança tem para se manter de pé e aprender a andar. Quer dizer, quantos tombos você não precisa levar para você aprender a andar? Quer dizer, aí você vê que você está se chocando contra uma necessidade física invencível. Tá certo? Então, sem essa experiência, a noção da impossibilidade não seria totalmente impossível. Dito de outro modo, a impossibilidade física, que é relativa, ela contém, né, em si mesma a insinuação de uma impossibilidade absoluta, porque a impossibilidade que é relativa em teoria, ela é uma impossibilidade absoluta na circunstância concreta. Por exemplo, um prisioneiro que quer se evadir da sua cela e não tem não encontra um buraquinho, não encontra uma chance, ele está vivendo uma impossibilidade absoluta. Tá certo? Embora, em teoria, ela seja apenas relativa, porque você pode conceber um outro mundo, né, onde os muros das prisões sejam de geleia ou coisa assim. Não é inconcebível. Tá certo? Então, a própria distinção entre impossibilidade absoluta e impossibilidade relativa seria impossível sem a experiência da impossibilidade, que é relativa sob certo aspecto e absoluta sob outro aspecto. Quer dizer, é relativa se você considerar a hipótese de um outro mundo, mas se torna absoluta nas condições deste mundo em que você está. Por estar condicionada, vamos dizer, ao quadro deste mundo, ela é dita relativa, tá certo? Mas é vivenciada como absoluta. Tá certo? Então, esta, por exemplo, é uma experiência que tem que ser meditada muitas vezes, porque o confronto da impossibilidade absoluta com a impossibilidade relativa e com a possibilidade, quer dizer, é um instrumento de medida absolutamente indispensável para você desenvolver um treco que se chama senso do real. Por exemplo, o que, que dá para fazer diante de uma situação? O que, que se pode fazer? Todo ser humano pergunta isso. Por exemplo, você tem uma dívida monstruosa, você pergunta, bom, o que, que eu posso fazer? Como eu posso sair disso? Você está explorando possibilidades teóricas, tá certo? E quando perguntamos o que podemos fazer, o que nós estamos fazendo? Nós estamos medindo os fatos, os dados da situação na balança da possibilidade e da impossibilidade. Isso é um elemento comum da nossa experiência, tá certo? E eu vejo que essa distinção, quando você vê os debates públicos no Brasil, você vê que as pessoas não têm a menor noção disso aí. Então, quando surge essa discussão da queremos uma intervenção militar, tal, eu digo, bom, muito bem, então vamos imaginar como se torna possível uma intervenção militar e o que acontece depois. Tá certo? E levantei lá uma série, coloquei no Facebook uma lista de perguntas que teriam que ser respondidas, vamos dizer, numa discussão de Estado maior, antes de se tomar uma decisão. E só de você formular as questões, você já vê que a coisa é de uma complexidade tão imensa, né, que você está, de fato, esbarrando contra um muro de impossibilidades, ou pelo menos de dificuldades praticamente invencíveis. Né, e, no meio de toda a discussão a respeito, eu não vi ninguém abordar isso aí. É incrível, você tem milhares de pessoas, dezenas de milhares opinando se eu contra ou a favor. Você é contra ou a favor do quê? O que, que é? Como é que é uma intervenção militar? O que, que acontece materialmente? O que acontece concretamente quando tem uma intervenção militar? Você faz favor de descrever para mim? As pessoas não fazem isso. Às vezes a imaginação do senhor não alcança. Então ele está querendo uma coisa que não é que ele não consegue fazer, uma coisa que ele não consegue imaginar. E não são pessoas burras, são todas pessoas de formação universitária. Eu digo, mas que coisa mais desesperançada, como um povo pode chegar a esse nível de burrice, de estar completamente fora da realidade e não perceber que é preciso se instalar na realidade? Como é possível isso aí? Quer dizer, que coisa mais desesperançada, né? São ações que não levam minimamente em conta o quadro objetivo no qual as ações terão de ser empreendidas. Como se chega a isso? Então, bom, seria possível você fazer um estudo da decadência da linguagem brasileira nos últimos 40 ou 50 anos, não no sentido boboca de erros de gramática. Né? Ah, as pessoas cometem erros de gramática, deselegantes, então da profusão de gírias, não nesse sentido vulgar, mas no sentido mais profundo de como o uso da linguagem como instrumento de instalação na realidade foi se perdendo completamente. Isso. Hoje mesmo me mostraram aí uma notícia, assim, casal transgênero tem um bebê. Né? Já ouviu? Falou, peraí. Eles não tiveram esse bebê enquanto transgêneros. Tem aqui um sujeito que nasceu homem, adotou o nome de mulher, vestiu a camisolinha, a mulher que nasceu mulher, vestiu um pijamão de homem, adotou o nome de Joãozinho ou qualquer outro, e eles fizeram sexo como um homem e uma mulher faz normalmente, apenas com sensações subjetivas, emoções subjetivas trocadas, porque esse é o papel que eles estão se atribuindo. assim como um ator, né, ao representar Hamlet, ele incorpora as emoções de Hamlet, ele imita imaginativamente as emoções de Hamlet e chega a senti-las de fato. Mas uma coisa é o que o sujeito está sentindo imaginativamente, outra coisa é o que ele está fazendo fisicamente. Esse casal não é transgênero de maneira alguma. Eles podem ser transgêneros 24 horas por dia. Na hora do coito, o homem faz o papel de homem e a mulher faz de mulher, ainda que imaginando o contrário. Então é muito simples, os transgêneros não procriam. Eles procriam enquanto homem e mulher, normais como qualquer outro, né? Apenas adotando subjetivamente papéis que são mais convenientes às suas fantasias ou imaginações ou emoções, como queiram chamar. Certo? Então, esse é o tipo, vamos dizer, do que eu chamo do pensamento metonímico. Quer dizer, eles são transgêneros sob certo aspecto, mas não o são materialmente. Isto é que é importante. Né? Então, são sob o aspecto imaginativo. Por quê? Gênero não é um conceito biológico. Gênero é um conceito linguístico. Você vê aquele cretino do Rodrigo Pedroso? Até, como eu disse, é claro que o gênero é uma construção. Ele imediatamente disse, o Olavo é adepto da ideologia de gênero. Ele disse, mas, cretino, como que o gênero não poderia não ser uma construção se ele é um conceito linguístico? Ele tem que ser aprendido. As palavras homem e mulher não são a mesma coisa que o sexo biológico da pessoa. A pessoa nasce num sexo biológico. Mas para ele assimilar a identidade daquele sexo, ele precisa ter um instrumento linguístico para isto. Hã? E esse instrumento linguístico tem que ser ensinado. Ele não nasce sabendo, meu Deus do céu. Então é claro que o gênero é uma construção. Isso é uma obviedade. Tá certo? O problema é apenas saber se o gênero construído através da linguagem, dos símbolos, etc., corresponde ou não ao sexo biológico. O sujeito nasce homem, ele pode criar uma identidade de menino, que não é fácil de criar. Né? Quer dizer, você tem o suporte da linguagem, o suporte da comunicação, a resposta que você obtém dos outros, tudo isso entra na construção. Tá certo? Porém, o fato de ser uma construção não quer dizer que seja uma coisa totalmente artificial e separada da natureza. Né? Então, o que é absurdo é pretender que o gênero que corresponde ao sexo biológico é imposto de fora. E que o gênero que não corresponde é natural. Quer dizer, só é natural o menino adquirir a identidade de menina. O resto é forçado. Mas não me parece que é o contrário. É mais fácil, mais natural. Né? O que segue a via da facilidade, da simplicidade, é o neguinho desenvolver uma identidade que corresponda ao seu corpo. Porque ele não vai precisar ficar inventando esse corpo a toda hora, porque ele está ali. Né? Cada vez que ele olhar para baixo, ele vai ver o mesmo pipi de sempre. Não vai, isso aí não vai mudar. Ele não vai sumir para dentro. Né? Então, agora, a construção do gênero oposto exige um esforço imaginativo muito maior. E por isso mesmo que tem que se amparar, tá certo? Em investimentos, no aprendizado de gestos. Você vai ver, na internet está cheio de cursos de feminização. Se fosse uma coisa fácil, né, o sujeito diz, agora sou mulher, pronto, eu aqui, né, virei a Roxane. Tuc! É assim? Não, o negócio é dificílimo. O aprendizado da identidade que corresponde ao seu sexo biológico está completo mais ou menos aos 5 anos, 4, 5 anos está completo. O aprendizado do gênero oposto pode levar a vida inteira. O sujeito está com 40 anos, ele ainda está treinando para ser mulher, aprendendo a impostação de voz, ou então tirando o gogó, o pomo de Adão, tá certo? Fazendo operação, aprendendo a andar. Né? Um dia eu vi um negócio, eu vi um filme, disse aí, o sujeito ensinando, no YouTube tinha lá, o sujeito ensinando o indivíduo a andar como mulher. E daí ele diz o seguinte: as mulheres põem os pés em linha reta. O homem anda com o pé de cada lado. Tac, tac, tac, tac. A mulher põe o pé em linha reta. Falei, oh, raios, eu vivi 68 anos e não tinha percebido isto. Hã? Quer dizer, não é uma coisa natural. Quer dizer, o homem anda como homem, a mulher anda como mulher. A não ser que aprenda. Então, a construção do gênero oposto, do gênero que se opõe ao sexo, é um negócio muito mais complicado do que o aprendizado daquilo que já está aí. Tá certo? Então, como é que as pessoas chegaram, vamos dizer, a esta impossibilidade de distinguir entre o que é o natural e o artificial? Eu repito, nenhum gênero é natural, todo gênero é construído. Só que um está em harmonia com os dados da natureza e o outro se opõe aos dados da natureza para construir um terceiro personagem, por assim dizer. Então, é evidente que nenhum dos dois é inteiramente natural, mas um é mais natural que o outro. Isto é uma distinção que qualquer pessoa tem que ser capaz de fazer sem palavras. Quando as pessoas estranham, por exemplo, um menino aprendendo gestos de menino, ou estranham um transexual, elas estão expressando isto aqui. Elas não sabem expressar, como não tem o treino filosófico, elas expressam isso, às vezes, de uma maneira emocional, com repugnância, com às vezes, de uma maneira até ofensiva. Mas elas estão mostrando que, no fundo, elas conhecem essa distinção. Apenas, como não meditaram a coisa, expressam isso de uma maneira grosseira, de uma maneira tosca, e daí cria um outro fenômeno que seria a chamada homofobia, que é também um termo muitíssimo errado, porque, veja você, a homofobia foi descrita inicialmente como um quadro clínico, quer dizer, o sujeito que tem realmente horror e repugnância instintiva do homossexual, do transexual, isso aí, é um quadro clínico perfeitamente descrito, tá certo? E que em seguida vira uma ideologia, vira um combate ideológico, estendendo a noção de homofobia a toda e qualquer crítica ou rejeição da homossexualidade, do transexualismo, etc, etc, o que é um absurdo. Então, também as pessoas não sabem, quando elas estão usando esse termo, homofobia, elas não sabem se estão usando no sentido clínico ou no sentido ideológico, e tudo isso aí já misturou. E, bom, nessa altura, que discussão séria você pode ter a respeito? Né? Independente de qual seja a sua, aspas, orientação sexual pessoal. Porque a realidade é a mesma, a realidade não muda conforme a sua orientação sexual. Né? Se eu mesmo fosse um transex, eu teria que estar dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, porque isso é... Essa é a realidade das coisas que se impõe, né, a todos. Isso quer dizer, quando toda uma comunidade humana ela perde a capacidade de expressar o que percebe e, sobretudo, de distinguir entre o que percebe e o que imagina, ou entre o que imagina e o que deseja, então é claro que todas as discussões públicas se tornaram absolutamente inviáveis, elas são apenas, vamos dizer, uma troca de sons sem nenhum significado e, portanto, a discussão passa do terreno da troca de argumentos para a troca de caretas assustadoras, exibições de explosões histéricas, etc, etc. Então, você imagina que no nosso parlamento as discussões são mais ou menos assim. Porque nenhuma daquelas pessoas tem formação para falar. Não estou exigindo que tenham formação filosófica, mas eles não sabem falar, meu Deus do céu. Eles não sabem dizer os nomes das coisas, sobretudo não sabem dizer os nomes das suas próprias percepções, emoções, reações, etc, etc. Não adianta você perguntar onde isso vai parar, porque a resposta é a seguinte: não vai parar. Isso só pode piorar, a não ser que haja, vamos dizer, a restauração de uma legítima autoridade intelectual capaz, vamos dizer, de impor certas exigências a todo e qualquer debate, mas isso não existe hoje. Nós não temos uma camada intelectual preparada para isso, e pior ainda, né, aqueles que representam a camada intelectual, que foram autorizados a exercer profissões intelectuais por meio de um diploma universitário, são os piores, são os que mais confundem as coisas. Eu essa semana mesmo dei o exemplo de pessoas que dizem assim: um transexual é uma alma de mulher num corpo de homem. E 2 minutos depois dizem que as diferenças psicológicas entre homem e mulher são apenas construções sociais. Eu digo, mas se é construção social, o sujeito não pode ter nascido mulher num corpo de homem. Né? Então, se a identidade dele masculina foi imposta de fora, criada de fora, a feminina também foi. Aliás, muito mais, porque você vê que o aspecto imitativo no transexual é uma coisa mais do que notória. Você tem que passar a vida aprendendo a imitar, né? Agora, eu digo, quanto tempo um menino que nasceu tem que imitar homens para ele se transformar em homem e ter uma identidade de homem? Bom, um ou dois anos ele imita isso, ele vê o pai, vê o tio, etc. Vai. Talvez ele imite um pouco, mas essa imitação é tão fácil que ele passa por isso como sobre rodas. Ao passo que a imitação do outro sexo é um negócio complexo, um curso universitário, né? E quando você chega a precisar, vamos dizer, de uma intervenção cirúrgica, então isso aí prova que a coisa não é natural de maneira alguma, que é um esforço deliberado, certo? No sentido de que precisa de muita ajuda externa, né? Mas como é possível que as pessoas não percebam isso? Note bem que tudo que a gente diz, o ouvinte capta de acordo com o interesse que ele tem. Quer dizer, ele interpreta toda palavra que você ouve, você interpreta de acordo com a sua área de interesse, não de acordo com a área de interesse do que está falando, do sujeito que está falando. Isso quer dizer que você converge. Quando você sabe que há uma diferença, quer dizer, o indivíduo está falando desde um certo ponto de vista que corresponde à cosmovisão dele, aos sentimentos dele, etc. E esses não são os meus, portanto eu tenho que fazer uma conversão para entender o que ele está dizendo. Quando você consegue fazer isso, você chega a um nível de adequação comunicativa muito, muito grande. Quer dizer, você realmente você não precisa ser pessoalmente, digamos, um comunista para você entender Karl Marx. Basta você se tornar imaginariamente comunista enquanto você o está lendo e você então vai entendê-lo nos seus próprios termos. Mas e quando você não percebe que existe esta defasagem? Né? Então quer dizer que você está reduzindo o discurso do outro a um aspecto do seu próprio discurso. Ou seja, você não está entendendo absolutamente. Né? Então, se não há pessoas habilitadas para fazer essas distinções, comparações, aproximações, então todo debate público é inteiramente absurdo. Né? Você veja, quando se fala, por exemplo, do impeachment da Dilma, se não fosse eu para lembrar os caras, eles não teriam percebido que um processo de impeachment pressupõe a aceitação de que o mandato é legítimo. Você não pode fazer um impeachment de alguém que não é presidente da República. Né? E que, portanto, de certo modo, eles pularam uma etapa. Quer dizer, antes de discutir se é possível impeachment ou não, precisa discutir se a mulher é presidente, ou seja, se a eleição foi legítima. Uma coisa vem primeiro, a outra vem depois. Se encerrou a discussão, falou, nós fizemos aqui o exame, chegamos à conclusão de que o mandato é legítimo, a eleição foi limpa, etc, etc. Mas ela não presta, ela está roubando, ela está fazendo isso. Bom, então, aí sim, impeachment. Quando fizeram impeachment do Collor, fizeram por quê? Não havia a menor dúvida de que ele tinha sido vencedor nas eleições. Ele venceu por uma ampla margem, tá certo? E não foi com votinho eletrônico. Né? Então, quando eu disse isso, as pessoas até levaram um susto. Digo, mas como é possível não perceber que para acontecer uma coisa, a outra tem que ter acontecido antes? O negócio de perguntar, o que está havendo nesse país? Por que as pessoas ficaram tão tapadas assim? Gente, isso não é normal. E quando começa assim, então é absurdo você exigir que na esfera moral e legal tudo esteja funcionando bem, quando na esfera cognitiva está tudo destruído. Isso simplesmente não é possível. Mas é isso mesmo que as pessoas estão querendo. Quer dizer, elas estão querendo corrigir a ordem pública, tá certo? Antes de corrigir, vamos dizer, a opinião pública, corrigir a mentalidade pública. Isso não dá para fazer. É um idealismo exacerbado. Você está querendo um milagre, na verdade. Então, porém, quando voltamos à questão da autoridade intelectual, perguntamos quem é a autoridade intelectual, então entramos num outro problema muitíssimo maior, que foi esse que eu abordei no último artigo do Diário do Comércio, com o nome O Estado e a Razão. Aliás, um artigo cheio de erro de digitação, porque esse negócio de doença de Lyme, de vez em quando, amortece a minha mão esquerda, e as teclas saem tudo errado, eu tenho que corrigir aquilo mil vezes, então saiu um monte de erro de revisão lá, mas eles corrigiram depois. Então, e nesse artigo eu levanto a questão, vamos dizer, do qual é o porquê. Por que o Estado tem autoridade? Não estou perguntando por que o Estado tem poder. Ele tem poder porque ele tem dinheiro, ele extorque dinheiro das pessoas, usa a força armada, ele tem, como dizia Max Weber, tem um monopólio do uso legítimo da força física. Quer dizer, o Estado pode agarrar você, levar você para onde você não quer ir. Só o Estado pode fazer isso, os outros não podem fazer. Então ele tem os meios físicos de se impor. Mas isso é o poder dele. Agora eu pergunto a autoridade. Autoridade é um poder reconhecido como legítimo. Mas de onde vem a autoridade do Estado? A resposta foi dada por Hegel, mais de 200 anos atrás. Mas quem é que vai estudar Hegel no Brasil? Estudar Hegel é uma coisa assim. Hegel comete erros monstruosos, mas ao mesmo tempo ele tem um domínio da técnica filosófica, que é um negócio de você tirar o chapéu. Então, estudar Hegel aguça a sua inteligência de uma maneira como. Acho que não tem outra. Talvez só estudando Aristóteles. Para aprender a aprender a técnica filosófica, vai ter duas pessoas, tem Aristóteles e Hegel. Eu digo do ponto de vista da força pedagógica, de mostrar como se faz. Tá certo? E Hegel diz uma coisa básica, ele diz que o Estado é a maior criação da razão humana. E tem razão. Você não pode comparar o Estado com nenhuma teoria científica, com nenhum edifício, com nenhuma ponte, com nenhuma obra de arte, com nada que o ser humano tenha feito. É uma construção monstruosa que abarca tudo. E é uma construção racional e hierárquica. Então ele tem razão, o Estado é a maior criação da razão humana. Acontece que, após ser a maior criação da razão humana, e justamente por isso, ele se torna a personificação única e suprema da razão. Por que que eu digo isso? Vamos supor que eu sou um cientista, estou estudando certas coisas, cheguei a certas conclusões. Bom, quando eu enuncio as minhas conclusões, uns cientistas vão concordar, outros vão discordar, etc, etc. Quando que a minha teoria adquirirá autoridade? Isto é, ela será aceita como uma verdade unânime e inquestionável, só quando o Estado a consagrar em lei. Na hora que o Estado diz, olha, isso aqui é obrigatório ensinar para todo mundo. Pronto, acabou. Está consagrada a teoria científica. Isso quer dizer que a racionalidade estatal está acima da autoridade científica. E ela determina o que é autoridade científica e o que não é. Está entendendo? Então isso quer dizer que nenhuma ciência pode se opor à autoridade do Estado que a legitima. Não tem como fazer isso. Então, por exemplo, você vê essa questão do aquecimento global. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Por que que não chega a um consenso? Porque o Estado ainda não impôs nada. Ele está forçando todo mundo a aceitar a ideia do aquecimento global de causas humanas. Ele está forçando isso, mas não impôs isso como lei ainda. Isso não é obrigatório, você não é proibido de dizer o contrário. Você não vai perder o seu emprego sempre, porque às vezes perde, mas não é assim, é proibido ensinar o contrário nas escolas. Não, não tem isso ainda. A hora que tiver, acabou. Então aquele negócio de Roma locuta, causa finita, não é verdade. Quando o Estado fala, é que a discussão acaba. Porque adquire, vamos dizer, autoridade de uma verdade obrigatória para todas. Nenhuma ciência tem essa autoridade. Na verdade, se você pensar bem, a ciência não tem autoridade alguma. Ela por si mesma não tem nada. Quer dizer, o cientista, por acaso, ele tem uma força policial para impor as conclusões da sua investigação? Não tem. Então isso quer dizer que todo o esforço cognitivo do ser humano culmina no Estado. E isso foi o que nós criamos com o nome de democracia, gente. Daí me deu outra lição do Hegel. Toda e qualquer ideia, quando se incorpora no fluxo da história, se transforma na sua oposta. Isso é a coisa mais bem observada desde Aristóteles. Isso quer dizer que quando você diz, agora vamos derrubar o absolutismo e criar a democracia. Então o que é a democracia? É o voto livre, todo mundo pode votar, e é o império da lei e da ordem, quer dizer que aquilo que foi votado como lei tem que ser obedecido, você pode discutir até o momento que vira lei, na hora que vira lei não se discute mais, e é a tripartição de poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tal como concebeu o Barão de Montesquieu, né? Só que a pergunta é o seguinte: como pode haver liberdade e democracia se o povo inteiro é obrigado a pagar uma grana, pagar um imposto, para sustentar algumas centenas de indivíduos, umas poucas centenas de indivíduos, que vão passar o tempo todo criando obrigações e proibições para eles? Ou seja, a mera existência de um poder legislativo permanente é um obstáculo à democracia. Esse obstáculo não vem de fora. Não é uma política ditatorial, um partido ditatorial que quer derrubar tudo e impor a sua autoridade. Não. É um obstáculo que está dentro da própria democracia. Então, através do poder legislativo, né, livremente eleito pelos cidadãos, a democracia vai gradativamente se transformando em tirania na medida em que o número de leis se torna inacessível ao conhecimento dos cidadãos. Então você está ali com milhões de obrigações que você desconhece e violando milhões de proibições que você também desconhece. Isso é dizer, a população inteira é colocada fora da lei e daí o Estado escolhe, dentre os vários fora da lei, quais que ela vai punir, qual que ela vai fazer vista grossa. Isso é resultado do próprio funcionamento normal da democracia. É? E isso já é uma tirania, evidentemente. Então, eu digo, novamente, o velho Hegel tinha razão, ele observou as coisas muitíssimo bem. Esta semana, eu mesmo fui personagem, quer dizer, de uma dessas inversões de significado de uma ideia, quando o pessoal do Facebook fechou a minha página por causa de uma foto dos meus dois netinhos, Isaac e Jack, tomando banho na banheira aí no quintal. Então, você vê, quando apareceu nos anos 50, 60 a ideia do sex livre, da liberação sexual, então parecia que aquilo ia atenuar os controles sociais existentes sobre a conduta sexual das pessoas e sobre toda e qualquer conduta. Portanto, haveria uma espécie de, como diria Dona Mariana Chauí, uma ampliação de direitos ou uma ampliação da liberdade. Porém, como a ideia dessa ampliação, ela por si mesma, ela não tem limites naturais, quer dizer, ela vem com a ideia de que, em princípio, não há condutas imorais, que toda imoralidade está apenas no olho do observador, que considera isto imoral e considera aquilo outro moral, mas que em si mesmo nenhuma conduta é moral ou imoral, desde que ela, vamos dizer, não fira a estrutura da sociedade. Como essa ideia ela vem implícita na própria ideia do sexo livre, ela vai ampliando, então, naturalmente, a área das condutas sexuais admitidas. Não foi para isso que fizeram o sexo livre? Para você poder fazer mais coisa que antes não podia? Então, chega até o dia em que, depois de ter entrado gay, transexual, feminista, abortista, etc., chegam os pedófilos também. É absolutamente inevitável. Porque não há uma definição do normal e do anormal, portanto, não há uma definição do moral e do imoral. Tal coisa pode ser estendida indefinidamente. Então, quando se procede, então, vamos dizer, à erotização das crianças, isso traz consigo, evidentemente, a total destruição da ideia da inocência infantil. Não é isso? E uma vez destruída a ideia da inocência infantil, qualquer foto de um bebê pelado passa a ser erótica do ponto de vista do pedófilo. É? Só que daí, para proteger o cidadão contra o olhar do pedófilo, se proíbe as fotos de crianças peladas. E elas viraram eróticas realmente a partir desse momento. Ou seja, toda a população é obrigada a ver com olhos de pedófilo. Ora, todos nós sabemos que não existe nada mais diferente no mundo do que a afeição que um pai ou uma mãe tem por um filho, por um neto, e o tipo de desejo que o pedófilo tem. São duas coisas absolutamente diferentes, mas com o processo normal da democracia isso se tornou indiscernível. E, portanto, só tem um jeito: proibir tudo, fica tudo democraticamente proibido, exceto aquilo que corresponda ao crescimento do sexo livre para a população interessada. Então, isso quer dizer que você colocar ali um menino seminu, sambando que nem Carmen Miranda no parada gay é moral, mas você fazer uma fotografia de duas crianças inocentemente tomando banho é imoral. Isso não me espanta, porque é dialética normal da democracia. Né? E não me espanta porque eu estudei Hegel, um bocado de Hegel, e aprendi o máximo que eu podia com ele. E vi que esses processos de conversão de uma ideia na sua contrária são uma coisa onipresente na história, meu Deus do céu. Quando você analisa a política liberal, ou mais especificamente libertária, que acredita que ninguém pode impor uma norma moral à população, que você tem que deixar toda a população escolher como se fosse um mercado. A liberdade de mercado tem de vigorar entre as ideias, entre as normas morais. O que o pessoal escolher será o certo. Então, isso também parece que é uma coisa que vem favorecer a liberdade, favorecer a democracia, etc, etc, etc. Mas acontece que se todas as ideias e todos os valores são colocados no mercado de livre escolha, então, em princípio, uma escolha não é melhor que a outra. E isso automaticamente neutraliza todos os valores, exceto o valor do próprio mercado. Então, esse se transforma no único valor imperante. O que é a mesma coisa que dizer que o exercício da razão é neutralizado, porque só existe uma racionalidade possível, que é a racionalidade econômica. Então, isso quer dizer, é uma sociedade onde não há valores morais, não há valores culturais, até porque tudo pode ser questionado, é tudo igual, né? É o cambalache, é todas igual, mas tem uma coisa que é intocável. O que é? A ordem econômica. Vocês têm que trabalhar, produzir riquezas, tá certo? E comerciar. Então, o indivíduo pode viver numa confusão moral e psicológica total, desde que ele acorde na hora certa, vá trabalhar e, ao gastar o seu dinheiro, não gaste mais do que ganhou. Então, esta é a última racionalidade que existe. Não é isso? Agora, e se no mercado das ideias, né, as ideias tirânicas vencerem? Quem poderá se opor a elas? Ninguém pode, desde que persista a racionalidade econômica. Então, eis como, pregando a liberdade, você gera a tirania. Olha, Hegel disse isso há mais de 200 anos. Eu digo, por que as pessoas não aprenderam? Porque ler Hegel é muito difícil, dá muito trabalho, e ninguém quer fazer esse exercício. Quando faz, é no sentido puramente escolar, de entender as ideias de Hegel como ideias de um filósofo. Então, eu não estou interessado na veracidade ou falsidade do que Hegel disse. Estou interessado em saber o que Hegel pensava. Então, você já neutraliza a filosofia, reduzindo-a a um dado histórico relativo a um indivíduo qualquer pelo qual você tem um interesse histórico, e pronto, acabou. Mas isto não é treinar a filosofia, meu Deus do céu. Hegel escreveu tudo isso? Hegel estava interessado no quê? Na filosofia de Hegel? Não, ele estava interessado no Estado, na história, na realidade das coisas. Então, estudar na filosofia serve para você aprender a fazer essas distinções, não na filosofia de Hegel, na filosofia de Hegel, mas na realidade. Então, esse pessoal, Hegel, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, né, Leibniz, te entregam um conjunto de conceitos que são verdadeiras maravilhas, e são joias do pensamento, são ferramentas muito finas. Tá certo? E você as usa para quê? Para entender a filosofia de São Tomás de Aquino, a filosofia de Aquino, não para entender a realidade. Então, isso não é filosofia mais. É uma espécie de filosofia de segundo grau. Quer dizer, é como você construir aparelhos óticos que só servem para você olhar aparelhos óticos, não para você olhar nada. Então, é assim, um telescópio que olha outro telescópio, que olha outro telescópio, e assim por diante. Binóculo que olha outro binóculo, que olha outro binóculo. Isso não termina mais. E esta perversão é o que se vende com o nome de ensino de filosofia. É daí que, por isso que saem as Viviane Moses, os Clóvis de Barros, Paulo Giraldelli, sai toda essa série de pigmeus, de pessoas quase retardadas mentais, meu Deus do céu, incapazes de distinguir. Eu mesmo assinalei isso. Eu não sabe a diferença entre uma identidade e uma analogia. Quer dizer, quando uma coisa parece com a outra, diz que é a mesma. Não é isso? Então, a ideologia de gênero é toda construída em cima dessas coisas. E muitas das objeções, das críticas à ideologia de gênero também. Por exemplo, alguém, quando saiu essa notícia que o transgênero teve, o casal transgênero teve um bebê, alguém escreveu, coitada dessa criança. Eu falei, coitada por quê? Vamos supor, aqui tem um homem vestido de mulher, falando com voz de mulher, né? E é a mamãe. E aqui tem uma mulher vestida de homem, falando com voz de homem, e é o papai. A criança algum dia vai baixar a calça do papai e da mamãe para saber quem é quem? Se os papéis forem mantidos, esse casal pode educar a criança perfeitamente bem. Não há, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, está confundindo, vamos dizer, uma perversão mental, perversão cognitiva terrível, com, vamos dizer, uma imoralidade aparente. Eu, por exemplo, na minha família tem um monte de homem e um monte de mulher. Eu nunca baixei a calça nenhum para saber se eles eram homem de verdade, se eram mulher de verdade ou se eram transgêneros. Eu nunca fiz isso. É? Alguém aí fez? Pai, baixa as calças, eu quero ver se você é meu pai mesmo ou minha mãe. Alguém fez isso? Ninguém fez. Portanto, se as identidades forem mantidas, em princípio, pode haver alguma dificuldade, mas eu não vejo que daí decorra um dano imediato para a criança. Talvez, quando ela tiver 20 anos, descubra, ela sinta que foi enganada. Talvez. Tá certo? Mas nem mesmo isso é seguro. Não é isso? Ou seja, as pessoas olham o problema, mas olham de acordo com um prisma que é muito subjetivo. E dentro da situação, elas não procuram saber o que é. Elas procuram saber como que isso me afeta, o que, que eu sinto. E expressam essa reação. Só que a reação às vezes é perfeitamente inadequada ao que está acontecendo mesmo. Que as pessoas do povão façam isso, está bem, mas aí é uma população universitária, gente. E às vezes são pessoas que têm, vamos dizer, desempenham cargos importantes. Não é isso? E exercem uma influência tremenda na população pública, a qual elas impõem a sua própria deformidade mental. Preste bem atenção, isto é muito mais grave do que o aspecto aparentemente moral da coisa. É? O que é uma mera imoralidade comparada com a destruição do aparato cognitivo das pessoas? Não é nada. É? Então, como é que uma coisa se sobrepõe à outra? É porque um lado está falando em nome do seu desejo, da sua fantasia, etc, etc. E o outro, se você quer saber, também. Então não há um exame sério da questão. Todo mundo está apenas querendo expressar os seus sentimentos, os seus desejos, etc, etc. Então não se pode perguntar onde isso vai parar, porque já não parou e não vai parar. Só a criação de uma verdadeira autoridade intelectual pode parar isso. Porém, enquanto essa autoridade estiver na mão do Estado, e o Estado estiver ocupado por essas mesmas pessoas, não há esperança. Então só há uma esperança. O historiador Jacob Burckhardt, no seu livro absolutamente maravilhoso, chamado Considerações sobre a História Universal, ele diz que existem três fatores históricos fundamentais, que chamam o Estado, a religião e a cultura. Eu fundiria religião e cultura, porque são aspectos da mesma coisa. Então, o Estado e a cultura. Muito bem. A cultura é criada pela sociedade civil, pela iniciativa pura de indivíduos que querem, simplesmente querem fazer isso. Por que você escreve uma música, por que pinta um quadro, por que escreve um livro? Porque quer. Porque ele sente que esse é o seu instrumento, essa é a sua vida, esse é o seu papel no mundo, e ele faz porque quer. Então, se nós não mudarmos esta concepção de que o Estado é a culminação da razão, e não voltarmos a entender que nenhuma entidade possui a razão. Isto é um pensamento metonímico. O Estado é uma criação da razão, ou seja, milhares de pessoas que, agindo de acordo com a sua razão, foram criando as instituições, as leis, os costumes, os valores, etc. E concentrando tudo isso numa entidade que é chamada Estado. Isto é fruto da ação de milhões de pessoas. Então, quem é o portador da razão? O produto da razão não pode ser por si mesmo portador da razão, porque seria funcionar em circuito fechado. O Estado é uma criação da razão, portanto ele não pode ser o portador da razão. Ele pode representá-la sob certos aspectos, ou seja, abstrativamente. Mas concretamente, o único portador da razão é o indivíduo humano. Quando você diz assim, duas cabeças pensam melhor que uma, eu digo assim, só cada uma pensa os seus próprios pensamentos e não os do outro. É assim? Então, o único portador da razão é o ser humano concreto. E, portanto, onde está a razão? A razão está disseminada entre os milhões de pessoas que compõem a sociedade civil. E estes têm que ser a suprema autoridade, nunca o Estado. É? Por que, que isso não acontece? Porque existe a política de divisão entre amigos e inimigos do Estado. Os amigos chamam-se socialistas, comunistas, fascistas, nazistas, etc, etc, etc. Eles gostam de concentrar a autoridade e mandar em todo mundo. E os inimigos chamam-se liberais, libertários, conservadores, como queiram. Só que estes últimos, quando eles querem limitar a autoridade do Estado, o que eles fazem? Eles querem mudar as leis, ou seja, mudar o Estado. É? E com isso vão aperfeiçoando o Estado de algum modo, e ele se torna cada vez mais poderoso. Quando é óbvio que o único caminho para limitar o Estado não é tentar limitá-lo por dentro, porque daí é ele que está se autolimitando. É fortalecer a sociedade civil. É? Ou seja, é estimular tudo aquilo que nasce espontaneamente da sociedade, sem conexão com o Estado, independentemente do Estado, e fora do quadro legal e administrativo do Estado. Ou seja, é aquilo que não está legislado e que não pode ser legislado. Dito de outro modo, só existe racionalidade, por assim dizer, fora da lei. Não contra a lei, mas fora dela. O exemplo característico que eu dei, inclusive, na última aula, foi o da famosa economia informal. O sujeito criava um negócio sem registro, sem nota fiscal, sem coisa nenhuma, né? E isso chegou a responder por 60% do produto nacional bruto. Então, isto tinha que ser incentivado e seria preciso resistir bravamente a toda e qualquer tentativa de legislar a respeito. Você vê, o que que garantiu nos Estados Unidos a liberdade de imprensa? Então, um artigo da Constituição que diz o seguinte: esse Congresso não legislará sobre a liberdade de imprensa. Ou seja, não existe nenhuma lei sobre a liberdade de imprensa. Nem uma lei que a limite, nem uma lei que a proteja. É? Então, aí é uma região onde o Estado não entra. E por isso mesmo a liberdade persistiu. À medida que começa a legislação, pronto, vai estrangulando. Mesmo que seja uma legislação para proteger a liberdade de imprensa. Então, vamos dizer, não é possível limitar a autoridade do Estado desde dentro, modificando o próprio Estado, ou enxugando o Estado, como as pessoas dizem. Só fortalecendo a sociedade civil e, vamos dizer, incentivando tudo aquilo que seja alheio ao Estado. Toda e qualquer atividade que seja alheia ao Estado. A atividade de auto-organização da sociedade civil. Por que que vocês acham que o MST progrediu? Porque o MST não tem existência legal. Mas acontece que o Estado é tão esperto que ele se utiliza até de entidades legalmente inexistentes como instrumento do seu poder. É? Agora, chame os liberais e digo, vamos fazer aqui uma organização sem registro, uma organização fora da lei. Eles dizem, não pode fazer isso porque nós temos que respeitar as instituições. Digo, como é possível? Quer dizer, o lado que é a favor da centralização do poder do Estado sabe utilizar, né, a iniciativa de uma entidade paralegal. E nós, que em princípio estamos contra o poder do Estado, não sabemos. Nós temos que nos submeter ao Estado e eles não. Então, percebendo o nível de burrice, de estupidez de todas essas discussões, é uma coisa de você, sabe, de cair a cara. Pô, né? E você vê, a única coisa que está se opondo a essa burrice é este curso. Mais nada. Claro que existem subprodutos desse curso. Mas esses subprodutos são de curta duração, por quê? Porque são pessoas que treinaram pouco para chegar lá. Né? Não esticaram o estilingue o suficiente. No negócio de dar um passo para trás para dar dois para frente. Né? Não deram o passo atrás. Não tiveram o período de recuo. Não tiveram, porque não é por culpa delas, é porque os acontecimentos se precipitaram e começou a dar nas pessoas um faniquito de precisamos fazer alguma coisa e começaram a fazer. Está muito certo, moralmente é justificável. Mas, do ponto de vista prático, é inteiramente contraproducente. Né? Então, quando eu me dispus até a dar um... Você quer fazer um curso de formação de liderança política? Eu posso dar um curso para vocês. Se eu tivesse ideia 5 anos atrás. Até agora não apareceu um. Eu digo, se apareceu um agora, aí ele vai querer aprender em 2 meses o que seria preciso 5 anos. Não é isso? Então, esta falta de recuo reflete uma insensibilidade ao peso da realidade. Portanto, uma insensibilidade à noção do impossível, que é uma noção absolutamente preciosa. Se você não sabe o que é impossível, você não vai encontrar uma brechinha de possibilidade no meio. Ou então você vai esbarrar numa impossibilidade cada vez maior. Não é isso? Então, você vê aqui esse problema que eu estou falando, ele não é só no Brasil. Você vê essa confusão mental se espalhando no mundo inteiro. Você vê como é que a democracia americana, que é uma máquina tão bem construída, como é que ela não consegue ejetar fora um tipo como Obama, que é apenas um, vamos dizer, um vigarista, um falsáriozinho, um bandidinho. É isso, que podia ter se livrado dele em uma semana no começo. É? Como que não consegue? É porque o sistema confia tanto em si mesmo que ele não averigua as suas próprias fraquezas. É isso? Eu conheci pessoas aqui, mas muitas, pessoas muito boas. E quando eu contava para eles o negócio do documento do Obama, eles diziam, impossível. Eles jamais aceitariam um candidato sem averiguar os seus documentos. Você está dizendo que isso não aconteceria, mas aconteceu. O argumento de probabilidade nada vale contra um fato. Se uma coisa aconteceu, por definição, ela é possível. Então você não tem que pensar se isso é possível, se é verossímil, se é inverossímil, né? Se parece absurdo. Não, você tem que ver primeiro se aconteceu. Porque o fato, ele é a medida da possibilidade. O que aconteceu, por definição, é possível. Então esta é a primeira discussão, aconteceu ou não, vamos averiguar. Qualquer um que chegue lá e examine os documentos do Obama vê que são obviamente falsos, não tem, tem a menor possibilidade de que sejam autênticos. Né? Então, e como é possível que uma nação de 300 milhões de habitantes, que é a mais velha democracia do mundo, que aliás é o mais velho regime político do mundo, mais estável, se vê impotente perante um bandidinho? Então, é o negócio do Hegel, né? Quer dizer, a ideia, vamos dizer, de um sistema tão perfeito que tem todo esse esquema de checks and balances que eles falam, quer dizer, você tem forças opostas que se policiam, se controlam e se contrabalançam, né? Como é que esta máquina tão bem calculada se vê impotente para resolver um problema tão pequeno? Eu digo, leia o Hegel e você vai ver. Né? Isso aí, quanto mais perfeito o equipamento, mais possibilidade de dar encrenca dá, porque o equipamento vai se complicando, e se complicando, e se complicando. Você vê aqui, a força legisferante do executivo americano é uma grandeza. Né? Aqui você tem qualquer regulamento sobre qualquer porcaria, é um negócio de 100 páginas. É inabarcável pela população. Então, aquele princípio de que ninguém pode alegar o desconhecimento do direito, esse princípio já foi, desconhecimento das leis, isso já foi para o brejo há muito tempo. Também você ver o que acontece, por que que nós chegamos, por exemplo, a ter um Papa como esse Francisco, esse Bergoglio? Né? Por causa do princípio da obediência. Tá bom, você não deve obedecer a não ser aquilo que corresponda à doutrina da fé. Fala, bom, isso quer dizer que para eu saber se devo obedecer ao seu fulano ou não, eu tenho que ler todo o código de direito canônico, toda a patrística grega, a patrística latina, todos os teólogos, e daí eu chego à conclusão. Isso é impossível. Então, sendo assim, o pessoal segue o que? O princípio da obediência. O homem falou, está falado. Não é isso? Então, eu vejo até agora pessoas relutando em perceber o escândalo que é, vamos dizer, o reinado desse seu Bergoglio. Né? Então, e procurando, às vezes, se apegando a atenuantes tão michurucos, tão desprezíveis. Bom, isso aí é de fato o desespero de quem se colocou frontalmente contra a realidade e só tem refúgio no mundo dos sonhos. Né? Ah, o Papa disse, mas isso não está certo. Eu digo, o quê? Uma reaçãozinha desta? Eu disse, se eu fosse o Papa, se ele fosse Papa, que tivesse uma alma de Papa, não fosse Papa oficialmente, mas fosse Papa no seu coração, ele teria dito simplesmente o seguinte: de fato, eu tenho razão, o Cristo foi crucificado, muitas vezes tem sido crucificado insistentemente na foice e martelo, e vocês estão fazendo a mesma coisa aqui. Era isso que era para dizer. Não, isso não está certo. E o que, que é? Uma reação tão xoxa dessa equivale a uma capitulação. E pior, depois disso ele ainda faz o discurso a favor da pátria grande, que nós sabemos que é o esquema comunista para a América Latina. É? Então, isso quer dizer, quando uma desordem tão profunda se instala na própria Igreja Católica e no Estado americano, como é que não vai se instalar numa porcaria como o Estado brasileiro, meu Deus do céu? Então isso quer dizer que nós estamos enxergando uma situação na qual a camada intelectual, a camada letrada está muito abaixo da complexidade do problema. Um dos motivos é lógico que quem vai treinar para ser um intelectual, então o ideal dele é viver numa cidade universitária totalmente pacífica, onde ele vive, está cercado dos seus pares, né, com os quais tem um diálogo muito polido, e nunca tem na vida um problema maior do que, digamos, uma dívida, a prestação que atrasou. Isto é o máximo. Né? Quer dizer, o sujeito não é obrigado a enfrentar a vida. E a profissão universitária é uma das maneiras de fugir da complexidade da vida. Então, é claro que são pessoas frouxas. Então, a comunidade de frouxos, né? Se o sujeito é frouxo fisicamente, se ele, por exemplo, tem medo de apanhar, isso é a coisa mais estúpida do mundo, né? Eu, quando era moleque, eu briguei muito, mas às vezes bati, às vezes apanhei, falei, apanhar era normal naquele tempo. Todo moleque chegava em casa com o nariz sangrando, então a mãe nem ligava, né? Hoje, olhou feio pro moleque, a mãe já chama a polícia. Então, estão criando uma multidão de frouxo. O frouxo não pode encarar a realidade da vida porque é feia demais, então ele vai ter que atenuar. Isso é um problema mundial. Né? Em alguns lugares não é assim. Eu vejo na França, os intelectuais ainda são capazes de encarar a coisa terrível quando é terrível. Por quê? Porque a França esteve ocupada pelo estrangeiro, passou, comeu o pão que a diabo amassou, então você ainda tem intelectuais que se lembram daquela coisa, então eles não podem ter medo de que aconteça o que já aconteceu. Então eles perderam o medo, né? Mas aqui nos Estados Unidos, que problemas tem um intelectual universitário? Nunca tem problema algum. Então, é um bando de boiola, evidentemente. E então, o que a gente vê é o seguinte, é um crescimento monstruoso do poder do Estado e da autoridade do Estado, e um enfraquecimento cada vez maior da sociedade civil. Mas você vê, quando 2 milhões de pessoas na rua saem na rua para pedir a derrubada de um presidente, ela não cai, né? E ainda parece que está difícil derrubá-la, apesar de tudo que se sabe, meu Deus, é uma impotência terrível, né? Então isso quer dizer que as mesmas pessoas que estão contra este governo, contra esta forma do Estado, estão fortalecendo o Estado por outras vias. Só o que é feito à margem da lei, o que é paralegal, não digo ilegal ou antilegal, mas paralegal, é que pode expressar o poder da sociedade civil. E a margem do paralegal tem que aumentar, ou seja, a margem das coisas que não são nem legais nem ilegais. É isso que os nossos liberais deviam estar fortalecendo, mas eles não entendem isso. Então, estão vendo como, vamos dizer, essas questões mais finas, às vezes, de distinções filosóficas, parecem questões puramente técnicas. Não existem questões filosóficas puramente técnicas desligadas da realidade efetiva. Por quê? Porque elas foram extraídas da realidade e foram feitas para você conseguir apreender a realidade e expressá-la. Elas existem para isso. Agora, se o sujeito entra na faculdade para estudar filosofia e não estudar a realidade, ele não vai aprender nada, ele vai aprender a expressar em linguagem filosófica maiores absurdos que ele possa ter pensado. Quando esse seu Clóvis de Barros diz que a pedofilia é uma forma de amor, ele não sabe o que é a palavra amor, não tem a menor ideia do que seja. O amor tem que ser amor a uma pessoa, não a uma idade, né? E se o pedófilo cresce, a criança cresce, perde interesse pelo pedófilo, vai precisar de outro da mesma idade. Então, evidentemente, não é amor à pessoa, é um apego, né, imaginativo a uma característica secundária da pessoa, secundária e passageira, que é a sua idade. É como, vamos dizer, o fetichista gosta, por exemplo, de pé. Né? Eu digo, mas você gostar de pé é gostar de uma pessoa? Né? Será que a personalidade inteira da pessoa está no pé? Né? E se você tem um acidente e ela fica sem pé? Você não gosta mais dela, evidentemente, é? Ou então o pé pega umas perebas, pega uma micose, medonha. Ah, não gosto mais de você, porque seu pé estragou. Então, é claro que isso não é amor. Não é, eu não estou falando do ponto de vista valorativo e moral. Estou falando do ponto de vista cognitivo. Né? O homem não sabe fazer a distinção entre, né, a afeição a uma pessoa e o apego a um detalhe material. Ele não sabe fazer isso. Ele, como é que virou professor de filosofia? Virou que o professor dele era igual a ele. Né? Essas coisas estão acontecendo uma atrás da outra. Né? Então, a linguagem da mídia, por exemplo, é toda assim. Quer dizer, quando você não quer, quando você tem uma notícia, mas a notícia é contra as suas preferências, o que você faz? Você troca o termo específico pelo genérico. Né? Por exemplo, um sujeito de 12 anos assassinou, né, um bebê e a mãe, etc, etc. Você não falou assassino, você falou jovem. Uai, você está designando o cara pelo grupo etário e não pela sua atividade? Né? Mas enquanto jovem, ele é igual a milhões de outros jovens que não cometeram crime algum. O que o distingue é o fato de ser um criminoso. Mas você não pode usar essa distinção, o termo específico, por quê? Ah, porque é feio, então você tem que passar para o termo genérico. Isso é a melhor maneira de você destruir nas pessoas a capacidade de distinguir entre uma coisa e outra. Quando você se acostuma a ler coisas assim, você está lascado. Você vai ser burro para o resto da sua vida. E isso aí, mídia, professor universitário, senador, deputado, estão o tempo todo ensinando você como não dizer as coisas. Como dizer tudo errado e, portanto, pensar tudo errado. Então, nós que estamos fazendo esse curso aqui, eu estou transmitindo esses instrumentos para vocês para, vamos dizer, que vocês aprendam a se defender por dentro. Quando, no começo, eu pedi um voto de abstinência em matéria de opiniões, é por isto. Porque se você reage expressando imediatamente os seus sentimentos, sem você ter a noção do que está se passando realmente, você, em primeiro lugar, vai cometer injustiça. Em segundo lugar, você vai dar o tiro sempre no alvo errado. Vai mirar numa coisa e vai acertar outra. Né? Então, tudo nós temos que entender, tudo o que seja feito ou dito por seres humanos, nós temos que entender no sentido que eles quiseram dizer. Você vê, quando esse senhor Rodrigo Medroso disse que eu sou adepto da teoria de gênero, ideologia de gênero, porque eu disse que o gênero é construído efetivamente, quer dizer, eu estou concordando com o ideólogo de gênero num ponto, com uma das suas premissas. Eu não posso concordar com a consequência. Ora, no treino medieval da disputácio, a primeira coisa que você põe um sujeito para defender uma tese e um sujeito para impugná-la. Depois que você terminou o discurso, o impugnante vai ter que declarar em primeiro lugar o que você vai refutar no que o outro disse. Você vai refutar as premissas? Você vai refutar a estrutura do raciocínio? Você vai refutar somente as conclusões? Você vai refutar a acepção das palavras? O que, precisamente? É? Ora, você quer discutir ideologia de gênero, então você tem que saber onde você vai acertá-la. E se ela tem uma premissa certa e você fica contra ela, você está fazendo o papel de palhaço. É? Mas nem isso as pessoas sabem. Quer dizer, ideologia de gênero é coisa do diabo, então eu não quero nem entender, eu só quero falar mal. E você vai ser feito de palhaço e você vai perder a discussão, que é exatamente o que está acontecendo. Então, de uma pessoa como esse seu Rodrigo Medroso, nunca deveria entrar nessa discussão, porque não está qualificado. É melhor ficar quieto no seu canto. Deixa o profissional habilitado tratar com isto. Né? Então, que o gênero seja uma construção, quem quer que não concorde com isso, mostra apenas a sua total ignorância. Sexo é um conceito biológico. Gênero é um conceito linguístico. Tá? Ser um conceito linguístico, ele só pode ser construído, meu Deus do céu. Ele não vem da natureza. Quer dizer que a identidade de um sujeito, bom, uma coisa é sua identidade física, outra coisa é sua identidade psíquica. O psíquico, o que ele pensa sobre ele mesmo. E não dá para ele pensar sem a ajuda da linguagem, de símbolos, etc. Tudo ele tem que aprender. Será que é difícil entender isso? É? Para algumas pessoas não é difícil, é impossível. Porque esse é o ponto que chegamos. E tem milhares dessas pessoas dando palpite sobre tudo. Então, é claro que eu gostaria que toda essa gente fosse substituída por alunos meus. tirar todos do caminho. Eu digo, agora só o pessoal que fez o COF é que dá palpite, porque só eles estão habilitados. Eu acho que isso é uma realidade mesmo, né? Eu tenho certeza que um aluno meu com 6 meses, 1 ano de treinamento, ele já está muito melhor do que todos esses professores universitários, né? E muito mais qualificado para opinar, embora também às vezes caiam nesse emocionalismo, nessa inadequação toda. Bom, ninguém é perfeito, tá certo? Mas com o tempo vocês vão vencer tudo isso. Vocês vão começar a encarar as coisas com muito mais claridade, com muito mais domínio do que está se passando efetivamente. E quando acertar, vão acertar mesmo, né? Isso aí é como, sei lá, você está numa briga. Bom, dar porrada qualquer um sabe dar. O problema não é dar porrada, o problema é acertar lá. Você só pode acertar onde o inimigo estiver, não onde ele não está. Você vai dar o soco aqui, o nego já está ali, perdeu seu precioso tempo. Não é isso? Então, bom, é isso. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Pode ir então? Então agora vaca amarela aí. Então vamos lá, aqui tem várias perguntas interessantes, mas antes de entrar nas perguntas, eu queria lembrar um aspecto aqui. Eu sempre digo para vocês que para vocês terem uma ideia de para onde está indo a política mundial, vocês não têm que prestar atenção no que os políticos estão dizendo, mas aquilo que está sendo discutido em pequenos círculos de intelectuais que são discretamente, mas poderosamente influentes. É o que está sendo dito ali, é o que vai virar política dentro de alguns anos, 10 anos, às vezes mais. Então, muitos anos atrás eu li este livro aqui, chama Aparições de Maria, escrito por um autor espanhol chamado Isidro Juan Palacios. E esse Isidro Juan Palacios é um sujeito dos círculos duguinistas na Europa Ocidental. O livro foi publicado em 1994 na Espanha e em 1995 no Brasil. Portanto, não há desculpa para dizer que o ignoram completamente, né? E a tese do livro é o seguinte: a consagração que João Paulo II fez do mundo já é a consagração da Rússia e, portanto, a Rússia agora é a portadora da grande mensagem espiritual ao mundo. Nós sabemos que a consagração que João Paulo II fez não abrangeu a Rússia de maneira alguma, porque esse foi o depoimento do padre Gabriel Amorte, que foi que organizou aquela cerimônia. E que depois, segundo o seu depoimento, João Paulo II perguntou várias vezes aos políticos do Vaticano, secretário de Estado, se podia mencionar a Rússia, e a resposta foi sempre não. Portanto, não houve consagração da Rússia coisíssima alguma. Mas esta farsa está sendo aprontada desde 1994, pelo menos. Isso é quando o sujeito publicou, nós não sabemos quando ele começou a discutir isso com o Duguin, né? E agora a coisa está consumada, quer dizer, consagrar o Putin como grande representante do cristianismo conservador no mundo, tá certo? E usando isso como um argumento anti-ocidental e, portanto, anticatólico, no fim das contas, ao mesmo tempo em que este mesmo esforço é ajudado pelo seu Bergoglio desde o seu trono romano. Tá certo? Então é isso para você dizer como é que a gente acerta nas previsões. Você tem que pegar o círculo. Quais são os intelectuais que são decisivos? E o que eles estão discutindo? O que eles estão planejando? Sobretudo se são intelectuais ativistas como estes o são. Portanto, não há nenhuma desculpa, tá certo, para esses conservadores que agora estão deslumbrados com Putin, porque isto é uma farsa montada desde com muita antecedência, isso é um plano de escala mundial. E, evidentemente, a incorporação de um discurso conservador cristão pelo Putin não quer dizer absolutamente nada, porque a estrutura de poder é a mesma, as pessoas são exatamente as mesmas, e não há novidade nenhuma em, sobretudo, a Rússia, juntamente com a União Soviética, já fazia isso, quer dizer, ela proibia internamente tudo que ela fomentava externamente. Então, quer dizer, no Ocidente estão fomentando sex-libre, gaysismo, abortismo, etc, etc. E tudo isso é proibido lá dentro. Quer dizer, eles não querem essa confusão lá dentro. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Então, eles estão fazendo o mesmo truque de novo. E cretinos, como o seu Júlio Severo e outros, estão caindo. Tá certo? Se bem que o Júlio Severo não é católico, ele tem pelo menos essa desculpa. Mas um católico caindo nisso, olha, De jeito nenhum. Por pior que seja vamos dizer, a situação, vamos dizer, a sede do catolicismo é Roma, e continuará sendo Roma, tá certo? E o Papa, por pior que seja, vamos dizer, é o Papa que nós temos. Não sei se a eleição dele foi válida ou não, eu também não vou entrar nisso, porque não tenho capacidade para discutir isso. Não há nenhum impedimento que o Papa seja um canalha. Desde que ele não mexa na doutrina, ele está formalmente correto. Né? Bom, então vamos aí às perguntas. Alguém me pergunta o que, por onde começar a estudar Hegel. Eu te recomendo enfaticamente este livro, W.T. Stace. The Philosophy of Hegel, a Systematic Exposition. Eu acho o melhor livro que eu já li sobre Hegel, esse aqui. Mas também recomendo o livro do Benedetto Croce, que se chama O que é vivo, o que está vivo, o que está morto na filosofia de Hegel, ciò che è vivo e ciò che è morto nella filosofia dello Hegel, da qual existe uma tradução espanhola, acho que pela editorial Nova. Se é difícil ler italiano, leia espanhol. E talvez haja uma, deve haver uma tradução inglesa também, outra francesa. E a própria Lógica do Croce, que é um livro eminentemente hegeliano, Lógica como essência do conceito puro, Lógica como ciência do conceito puro. Com isto aqui, você já planou o caminho e você está pronto para entrar direto na leitura do Hegel. Agora, aqui, Giovannini pergunta: sua aula está genial, obrigado. Minhas perguntas: um, seria um delírio meu entender que o máximo de rebeldia que o liberal de direita brasileiro concebe seria sonegar imposto? Eu acho que nem isto, mesmo porque a sonegação se tornou praticamente impossível no Brasil, dizem que tudo é cobrado na fonte. Você não tem a opção de pagar ou não pagar. Quer dizer, é imposto duas vezes: é imposto no seu conceito e é imposto na sua forma de execução. Eu acho que eles não chegam nem a entender isso, eles pensam apenas em mudar legislações, quer dizer, você entrar dentro do Estado e o modificar por dentro. Isso é o máximo que conseguem conceber. Depois ele pergunta: aquela rebeldia proposta pela Ayn Rand de abandonar totalmente o Estado para não alimentá-lo seria viável? Eu acho que seria em outras épocas, mas hoje, com essa cobrança direta do imposto, isso já não é mais possível. O que eu acho que é possível é criar organizações similares ao MST, sem registro legal nenhum. E atuar através delas, fazer delas os representantes da sociedade civil e recusar o registro oficial. Esse é uma das. Agora, a própria auto-organização da sociedade civil, isso é absolutamente essencial. Você criar militância, né, na sociedade civil, não a partir de um partido político, mas da própria sociedade civil. Gilcimar Júnior me envia aqui um soneto. O soneto está, olha, vou dizer para você, ele está quase bom. E você tem jeito para coisa, tem talento, não pare, continue, mas preste mais atenção, às vezes, em detalhes de métrica. No segundo verso do segundo quarteto, a métrica está francamente errada. Mas é uma pena, porque o poema, no geral, tá muito, muito bom. Então, bom, vamos agora. Francisco Augusto Júnior pergunta: falando em Hegel, estou raciocinando sobre a questão da causalidade em Hume e cheguei à conclusão que Hume não estava interessado em desenvolver uma teoria da causalidade propriamente dita, mas nos aspectos psicológicos relacionados com a nossa apreensão da causalidade. Ou seja, como acreditamos, por exemplo, que um copo cairá no chão se o soltarmos, antes mesmo disso. Isso é verdade. O Hume nada diz sobre a causalidade em si. Ele está falando apenas sobre como nós criamos o nexo de causalidade. Ou seja, a criação psicológica da noção de causalidade. Eu acho que a explicação dele está errada, mas. Você tem razão nesse ponto. Ele não está negando a causalidade. Aliás, ele não nega nada, ele apenas mostra que é muito difícil você conceber a causalidade, você conceber a própria existência do sujeito. Ele coloca uma série de problemas, e esses problemas existem até certo ponto. Nessa perspectiva, acho que Hegel também resolveu essa questão, pois para ele explicar não é dar a causa de algo, mas dar a sua razão. Explico-me: a explicação pelas causas sempre resulta em uma causa que exige sua explicação, e assim ad infinitum, não havendo uma necessidade absoluta quando digo que B é causa de A. Por exemplo, o fogo é a causa do incêndio, mas não há nenhum absurdo no oposto, um fogo que não queima. Contudo, já há um absurdo quando digo que 1 e 2, que no segundo caso, peraí, um fogo que não. Mas é um absurdo no oposto quando digo que 2 mais 1 não são 2. No primeiro caso do fogo, é um fato que sempre foi assim, mas que nada nos convence de que assim deve acontecer necessariamente. No segundo caso, o da soma, vemos claramente que seria absurdo essa soma ser mais ou menos de 2. Bom, em parte, quer dizer, essa redução da causalidade da razão, ela já estava dada em Aristóteles com a teoria das quatro causas. Quer dizer, quando fala da causa formal, é isso aqui. Quer dizer, por que 2 mais 2 são 4? Isso não é uma causa deficiente, uma coisa que desencadeou a outra, mas é uma causa inerente à própria coisa. Essa é a noção da aristotélica da causa formal, que à qual o Hegel volta a dar uma importância nesse sentido. Então, sua interpretação não está errada, mas isso não é característica do Hegel, isso já estava em Aristóteles. Segunda pergunta, a questão do número inabarcável de leis e o fato de que o cidadão não pode alegar ignorância da lei do outro lado, pode ser considerado um exemplo de estimulação incoerente? Estimulação contraditória da braba, quer dizer, isso aqui é para enlouquecer as pessoas. Você não pode conhecer as leis e você não pode alegar que às vezes conhece. Pronto, está dada a estimulação contraditória. O que, vamos dizer, torna a autoridade do Estado ainda mais, como é que diz, incontestável, porque ela tem o domínio total do processo psicológico. Marcelo Rondon, qual o caminho o senhor sugere para ampliar nossa capacidade literária e corrigir a deficiência adquirida com uma educação deficitária? Você lê a grande literatura e lê com grande atenção, vendo assim como é que esse sujeito diz as coisas, como é que ele consegue dizer aquilo que está dizendo, tá certo? E se haveria uma outra maneira de dizer aquilo? Leia com um caderno na mão, anotando de cada, por exemplo, o uso de uma palavra numa acepção diferente da corrente, né? A modificação de uma palavra pelas palavras circunvizinhas, a modificação do sentido, do peso de uma palavra pelas palavras circunvizinhas, assim por diante. E, sobretudo, faça o exercício de imitação, de escrever como. Tente escrever coisas como o autor que você está lendo, muitas vezes. Depois você vai pegar outro autor, e outro autor, e outro autor. Partindo da situação atual, quais seriam as primeiras ações para se trabalhar o fortalecimento da sociedade civil? A auto-organização da sociedade civil, a criação de entidades que representem a sociedade civil não legalmente, que representem pelo número dos seus membros. Gabriel Godoy Tedesco pergunta: quando Erich Voegelin faz a sua análise acerca do gnosticismo como sendo mantenedor dos movimentos de massa do nosso tempo, caracterizado por uma desordem espiritual, a principal diferença que se deu ao longo da história foi que, ao invés de seguir o mesmo padrão das heresias gnósticas do início da era cristã, limitadas a um seleto grupo com tendência de através do conhecimento, escapar dessa realidade, essa nova roupagem gnóstica se dá na imanência deste mundo, isso é o intento de que se concentra em estabelecer um paraíso terrestre aqui agora, exatamente, mas exatamente o que o Wegener está dizendo. Quer dizer, os movimentos gnósticos se transformam em ideologias de massa, né? Então muda, evidentemente, o seu alcance e o seu próprio sentido. Daí, Luiz Araújo pergunta: qual é o roteiro para ler e estudar Hegel? Já respondi aqui. Joel Salles, o senhor acredita que o fato do Vaticano ser também um Estado traz para dentro da igreja os mesmos perigos que os outros Estados? Eu não sei, eu não examinei a coisa sobre esse aspecto, mas merece ser pensado. Nando Castro pergunta: como seria a neutralidade do mercado? Isso seria possível? Eu falo: olha, eu nunca me preocupei com esse negócio de neutralidade. Numa discussão você não tem que ser neutro, você tem que apenas ser honesto. Não vejo no que a neutralidade poderia servir. A neutralidade, por exemplo, a neutralidade de um juiz que ainda não ouviu completamente as duas partes, mas ele encerrará essa neutralidade na hora da sentença, ele vai tomar partido, evidentemente. Então a finalidade é que ele tome partido. Ele só pode ser neutro. A neutralidade é a expressão, vamos dizer, de uma consciência de ignorância. Quer dizer, eu não entendi a coisa, então eu não vou me pronunciar por enquanto, certo? Mas eu digo que fizeram uma espécie de ídolo da neutralidade. Então parece assim: ou você tem que ser ideologicamente neutro, o que é impossível, ou você tem que tomar partido de uma das duas ideologias correntes. Isso é um absurdo, porque entre duas ideologias existem milhões de alternativas. Quer dizer, você pode quebrar, vamos dizer, a contraposição estática de duas ideologias, colocando o problema em outros termos. Aliás, a inteligência humana existe para isso. eu acho que hoje teremos que parar por aqui. Ah, tem uma pergunta aí, peraí. Ah, essa é a mesma pergunta, eu acabei de responder essa aqui. É. Bom, por hoje vamos parar por aqui. Eu já fui. Bom, só vou responder mais uma. Lucas Portillo, o senso real como avaliação das possibilidades e impossibilidades está diretamente relacionado à escolha pelo discurso coerente que Eric Weil descreveu em Lógica da Filosofia? Até certo ponto, sim. Mas vamos dizer, mas a coerência do discurso não pode ser um fetiche também. Nós não somos obrigados a chegar a um discurso coerente, nós somos obrigados apenas a nos dirigir nesse sentido. Mas o discurso coerente nem sempre é possível. Né? Quer dizer, o discurso coerente, quando você fechou uma premissa, uma conclusão, às vezes não é possível fechar isso, então você vai ter que expressar um discurso incoerente, só que sabendo que é incoerente e sabendo que aquilo não é uma solução e sim um problema. Ah, eu devo lembrar quando eu falei o negócio do Isidro Juan Palacios. Eu quis lembrar o seguinte: a primeira vez que eu mencionei Dugin na mídia brasileira foi em 2003. Né? E você vê quanto tempo o pessoal leva para assimilar essa coisa. O que é isso? É incapacidade da classe intelectual. Eles não têm capacidade. E se você fala uma coisa que eles não conhecem, eles ficam ofendidos e negam que aquilo existe, negam que tem importância, tentam esconder por todos os meios. Tenta de boicotar, tenta de difamar, tenta emporcalhar a sua imagem. É isso que fazem. Tudo isso é reflexo do quê? De uma brutal incapacidade. É uma incapacidade tão grande que a emoção que as pessoas sentem quando leem essas coisas, quando eu, é uma emoção de terror e ódio. É só isto. É totalmente irracional, é coisa de doente mental mesmo. Então, é evidente que se nós não substituirmos, não reciclarmos a classe intelectual brasileira, nada vai ter conserto nesse país. Se vai dar para fazer ou não vai dar para fazer, eu não sei. A gente tem que se esforçar nessa direção. Não somos obrigados a resolver todos os problemas. Fala mais alto. Eu acho que vale lembrar que o próprio Dugin tratou você com respeito. Mas é evidente. Quer dizer, o Dugin me trata de uma maneira e esses idiotas me tratam de outra. Quer dizer, o Dugin fala, não, isso aí é um grande filósofo, etc. E daí chega o tal do Rodrigo Medroso e diz, ah, isso não é nada. Quer dizer, é uma afetação de superioridade, mas tão pueril, tão boboca, né? não deveria nem ser comentada. As pessoas não merecem atenção nenhuma. Eu acredito que todos, vamos dizer, os formadores de opinião com pretensões intelectuais no Brasil, todos eles não valem absolutamente nada, gente. Na mão de uns palhacinhos, sabe? Está na hora de tirar, antes de tirar a Dilma, precisa tirar esses caras. Né? Não é isso? E isso não tem nada a ver com aspecto ideológico. O pessoal da direita católica também, são todos assim também. Eu acho até pior, porque eles se escondem atrás, embaixo da batina do bispo, entendeu? Para cometer verdadeiros crimes. Né? Mas eles não sabem que são crimes, não têm consciência suficiente para isso. Bom, então até a semana que vem, muito obrigado. E durante, não esqueça, durante a semana, durante 4 dias, o site vai ficar inacessível, mas sábado estaremos aqui normalmente. Tá? Obrigado a todos.